na moral. Voltei pra cena pra alegria geral. Vários tropeços, mas agora garanto, não vou parar. Faixa 4, irmão, aqui chegou pra ficar. Pra ficar. No começo, tanto som, muita coisa aprendi. Vários anos na estrada pra chegar até aqui. Dos amigos que eu fiz, muita gente conheci. Faixa 4 tá na área, então pode aplaudir. Faixa 4 tá na área.